peça perdão. A culpa não é sua. Estamos no mesmo barco. Onda, voz, onda. O barco ainda flutua ao sabor do acaso. Apesar dos pesares, ao sabor do acaso. Atenção, o mar não ensina, insinua. Estamos no mesmo barco e ele ainda flutua. Em mar, em Marte, em qualquer parte, estaremos sempre sob a mesma lua. Ao sabor das correntes, apesar dos pesares, ao sabor da corrente, sob a mesma lua. Sorte acaso.